Super Pajeú, 1.500 kHz, mais forte pra você. Rádio Pajeú, credibilidade na informação. ZYI 779, 1.500 kHz. Super Rádio Pajeú, uma emissora da Fundação Cultural Senhor Bom Jesus dos Remédios. Afogados da Ingazeira, Pernambuco. A pioneira do sertão pernambucano. Uma emissora da Fundação Cultural Senhor Bom Jesus dos Remédios. Afogados da Ingazeira, sertão do Pajeú, Pernambuco. Afogados da Ingazeira conta com o primeiro museu do rádio de Pernambuco. Criado e gerenciado pela Fundação Cultural Senhor Bom Jesus dos Remédios, mantenedora da Rádio Pajeú, o museu apresenta com riqueza de detalhes e peças a história do veículo de comunicação mais popular do planeta. Rádios das décadas de 30 a 70 e equipamentos que ajudam a contar como nasceu o rádio e a evolução até os dias de hoje, além da história da primeira emissora do sertão do estado, a Rádio Pajeú. Aberto de segunda a sábado, das 14h às 18h e em horários agendados por grupos e escolas através do fone 3838-2790 ou na Secretaria da Rádio Pajeú. Visite, conheça, viaje nas ondas da história do rádio. Vem aí mais um programa com informação, música, prestação de serviço e o padrão Pajeú de qualidade. Palco Pajeú, um espaço para o talento cultural de nossa região. Poetas, cantores, repentistas, declamadores, músicos, o melhor da nossa identidade cultural. Palco Pajeú, incentivo Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco. Apresentação Alexandre Moraes. Para quem estava esperando, tem tanta gente esperando esse dia e essa hora, inclusive nós, né? Esta transmissão é possível graças aos sócios contribuintes da Fundação Cultural Senhor Bom Jesus dos Remédios. Seja sócio, contribua com esse projeto de comunicação e evangelização. Procure a Secretaria da Rádio Pajeú e pague com boleto bancário. Você também pode contribuir através da internet no link sócio contribuinte no nosso site. Ser sócio contribuinte da Fundação Cultural Senhor Bom Jesus dos Remédios é ajudar a manutenção da Rádio Pajeú, do Museu do Rádio e do Cine São José, além de contribuir com nossa agenda social. Ligue agora, operadora 87-3211-3010 ou no zap 87-999-60-9559.